Voz de cria, volume 1. DJ Kaique no beat. Hey, é sem competição, negão, união. Chorão deu papo. Humildade é a chave. Seja em português, favelês ou inglês. Muita fé. Tem que ter muita fé. Vozes do presente trabalhando pra um futuro bom. Energia se renova quando surge um novo som. Papo de cria, só pra quem conhece os acessos. Subestimar o favelado é regresso, veja. É tão fácil desistir, se o vírus tá no ar, cuidar pra não contrair. Periferia tá no ar, favela. Alguns talentos que surgiram dentro dela. Um talento novo a cada esquina, assim define a fina flor da rima feminina. Me chamaram pro bolo, tomo no desenrolo. Às vezes vou pela beira, mas de costume tô no miolo. Convocar a preta, sem treta, no chamamento pra união. Vaidade só atrapalha e causa destruição. Aprenda, entenda, não se renda. Minha família vem primeiro, sorriso não tá à venda. Disciplina. Mostre respeito pelas mina. Falta de caráter não se cura com vacina. Coça com couro, lealdade vale ouro. A gente é de verdade, por isso que é duradouro. Falaram que era coisa passageira, mas já tenho duas décadas aqui na brincadeira. Chapa preta, minha firma. Se minha cara tiver na sua tela, então aperto verde, confirma. Por cada coisa que vim, me tornei o que sou. Tô aqui, sobrevivi. Cada batalha que ganhei, aprendi mais um pouco e me fortifiquei. Sou grata por cada lição que tive. Falei um pouco disso em Favela Vive. Original, cria, não vacila. Anote o nome da braba Camila. Rei, satisfação, professor. A voz do oprimido, pesadelo do opressor. Inimigo do sistema, tipo ataque de extensor. Atropelando os pelas, sente o rolo compressor. Mas o defensor do rap de raiz. Rimando com Zeli, que a maloca tá feliz. Roletec de giz, no peso que labis. O rap se unindo vale mais do que um adiz. Odisseia mental, Kaique instrumental. O Brasil na espera, vacina experimental. Vidas pretas e portas, chega de morte fetal. Corrupto eleito, falta leito no hospital. Mil dias no deserto, o vírus é letal. Máximo respeito, Camila no flow brutal. Como o Tupac impacta, medo que te infecta. Cria, não desiste, favela se conecta. Por cada coisa que vi, me tornei o que sou, tô aqui, sobrevivi. Cada batalha que ganhei, aprendi mais um pouco e me fortifiquei. Sou grato por cada lição que tive. Falei um pouco disso em Favela Vive. Original, cria, não vacila. Ao lado de Nocivo, Showmon e Camila. MV Bill está em casa, pode acreditar. Tamo junto, meu parceiro Showmon. Grande remador. Camila CDD, massista. Minha irmã, tamo junto. DJ Kaique, o maestro. Solta a criança. E tio Bill. Original Rap Nacional.